Hoje eu li a notícia da minha província no meu caminhar. Li que a Gina Lolo Brigida fez na avenida um show popular. Me leva, que na sua de craque jogou um bolão.